Oitavo volume da obra. Todos se comunicando com seus irmãos do verdadeiro mundo de origem. E assim, todos hoje, venerando a imunização racional. Todos querendo se comunicar com seus irmãos do seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos tratando de se imunizar para terem conferências e palestras. Enfim, unidos com os eternos do mundo racional. Mas para isto, é preciso que leiam e releiam, para se desenvolverem racionalmente por meio da leitura. Então, é preciso ler e reler muitas vezes, para se desenvolver por meio da leitura racionalmente. E assim, então, nascendo a vidência racional na pessoa, e a pessoa vendo o seu verdadeiro mundo de origem e os seus habitantes que são seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos. E daí, então, os entendimentos, as conferências, as palestras, enfim, tudo o que for necessário. Este é o verdadeiro ponto culminante do aparelho racional. E assim, vejam a grande satisfação de todos, os mestres do elétrico e magnético, os mestres do encanto, os mestres encantados, se encontram agora maravilhados por se encontrarem com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E de animal racional passa a aparelho racional, pois está aí a fase de aparelho racional. Sempre muitos cogitavam um entendimento com os habitantes do outro mundo, mas nunca conseguiram, porque não sabiam como podiam ter esse contato. E hoje, todos sabendo de que forma todos o alcançarão. E assim, todos abrilhantados racionalmente, por terem em mãos o maior tesouro do mundo, que é o conhecimento de si mesmos. O verdadeiro conhecimento de si mesmos e o conhecimento da origem verdadeira de todos. Porque tudo tem uma origem e ninguém conhecia nem sabia de que origem era. Sabiam que eram racionais, animais racionais, mas desconheciam a origem, porque não conheciam o outro mundo, o mundo que deu consequência a esse deformado. De forma que era impossível o animal racional descobrir a sua verdadeira origem, e por isso sempre lutaram muito para ver se descobriam a verdadeira origem, e nunca conseguiram. E hoje, tão naturalmente com a sua verdadeira origem em mãos, porque quem nasceu aí do chão, como todos nasceram, como é que podia descobrir a origem? Ninguém nunca pôde, nem nunca poderia descobrir. E hoje, tão naturalmente, tão simplesmente, vendo e sabendo como foram feitos, de que foram feitos e do que foram feitos. E assim, a luta de todos sempre foi muito grande para terem o verdadeiro conhecimento de si mesmos, e sempre com uma infinidade de imaginações, imaginando sempre. E assim, o sonho dos mestres do encanto se acabou, com o conhecimento do desencanto. Estavam todos sonhando, não tinham mais fim os sonhos. Os sonhadores do encanto, os mestres do encanto, viviam sonhando à procura da verdade, sem encontrar, à procura da realidade, sem encontrar. Viviam desanimados, certas horas, do porquê viviam, e diziam, então, muitas vezes, eu estou vivendo como um bicho, eu estou vivendo como um animal, porque o animal é que não sabe nada de si. Eu estou nas mesmas condições, não sei nada de mim, não sei o porquê é que nasci, não sei de onde vim, não sei para onde vou, não sei o porquê que piso em cima desta terra, não sei o porquê deste mundo. Vivo aqui em um mundo misterioso, fazendo mistério do meu próprio ser. Enfim, sou um mestre que nada sei de mim, e todos os mestres são iguais a mim. Então, o que é que nós sabemos como mestres? Sabemos falar, porque aprendemos a falar. Falamos igualmente a um papagaio, porque aprendemos a falar. Somos mesmo os mestres das papagaiadas. E assim, viviam agonizando desta maneira os mestres do encanto. E dizendo mais o seguinte: eu vivo porque tenho vida, mas não sei o porquê desta vida. Estou vivendo igualmente a um outro animal qualquer, ou a um vegetal, que não sabe também o porquê que vive. Nós, aqui, estamos vegetando. E ainda mais dizendo: nós somos uns vegetais, mas com fórmula diferente, com fórmula de animal, e por isso dependemos da água para viver, como outro vegetal qualquer. E assim, ficavam os mestres do encanto nessa agonia, vagando dessa maneira, perdidos aí em cima dessa terra, vivendo iguais a bicho, por não saberem definir e divulgar a sua situação. Então, sonhavam, viviam sonhando, aventurando, experimentando, de experiências em experiências, para ver se encontravam uma solução qualquer. Nunca conseguiram e continuavam a sonhar, a imaginar, a fazer planos, inventos, modas, enfim, uma vida tormentosa de quem vive com pesadelo dentro de si, um pesadelo atordoante, que é o sofrimento, por todos os cantos e por todos os lados. E assim, a vida dos mestres do encanto, que não sabiam o porquê que assim eram, e hoje todos sabendo o porquê que assim são. E assim, regiam os mestres do encanto, assim dessa maneira horrivelmente. Viviam assim, agonizando numa agonia sem fim, porque nunca puderam descobrir o princípio e o fim desse mundo. E assim, regiam os mestres do encanto, mantendo o encanto, mantendo o pranto, mantendo o sofrimento, os padecimentos, sem poderem se livrar e sem poderem livrar os demais. E assim, os mestres do encanto, que sempre mantiveram as monstruosidades, as atrocidades, as brigas, as lutas, as guerras, as contendas, as demandas, as confusões, o desassossego, o sofrimento atordoante e as agonias. Assim viviam os mestres do encanto, mantendo tudo isto sem poderem se ver livres de tudo isto. Então, admitindo como fator psicológico da vida, e ficavam nessa matemática infernal, sem poderem e sem saberem resolver o ideal, porque o ideal de todos sempre foi não sofrer. O ideal de todos sempre foi encontrar o bem, a felicidade, a paz e o amor. E nunca os mestres do encanto nunca puderam solucionar os anseios e a ambição de todos, que sempre foi viver em paz. Os mestres do encanto nunca puderam dar paz a ninguém, nunca puderam dar felicidade a ninguém, nunca puderam dar tranquilidade a ninguém. Os mestres do encanto, os mestres da vida do nada, os mestres da vida de aparências, os mestres mantenedores das agonias, enfim, mestres sim, para manter o seu sofrimento e o sofrimento de todos. Que mestres são estes? São os mestres do encanto. São os que se intitulam que sabem. Sabem o quê? Sofrer e manter o sofrimento de todos. Os mestres do encanto nunca puderam abolir o seu sofrimento e o sofrimento de todos, por serem encantados, por serem enigmáticos, por serem seres misteriosos. Seres misteriosos por desconhecerem o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, e por não conhecerem, não podiam dar solução do seu sofrimento e do sofrimento de todos. Mas, como a vaidade sempre existiu, sempre foram vaidosos, se intitulando mestres. Mestres, sim, do sofrimento. Mestres sofredores. Mestres de quê? Do sofrimento? Já viu um sofredor ser mestre? Mas se intitulavam mestres. E assim, os mestres do encanto, hoje estarrecidos com o desencanto de si mesmos, o desencanto de todos e o desencanto do mundo. Quem sofre não pode ser mestre. Como um sofredor se intitula mestre? Mestre de quê? De sofrimento? Mestre de sofrimentos e da multiplicação dos mesmos. Mas era a mania do inconsciente, que por ser inconsciente é vaidoso, é prosa. Então, pela vaidade de querer ser mais do que todos, se intitulavam mestres. Mestres da vaidade, mestres do orgulho, mestre das aparências, mestres do sofrimento, mestre das ambições, mestres das guerras, das lutas e das brigas, mestre que nunca conseguiu a sua paz, nem a paz de todos. E assim, o mundo estava cheio de mestres sofredores, mantendo o sofrimento de si mesmos. Quem sofre ou um sofredor que se julga mestre? Um mestre de quê? Do sofrimento? Mestre da matéria, mestre da podridão, mestre da lama, mestre que vive iludido, mestre das ilusões, das fantasias, da hipocrisia, da falsidade. O mundo estava cheio de mestres encantados, mestres que não sabem de onde vieram nem para onde vão. Os mestres do nada, os mestres da escuridão, os mestres do nada nunca souberam o porquê foram feitos da água. Os mestres do nada que nunca souberam o porquê que a água e o espermatozoide se tornam num ser. Os mestres do nada que nunca souberam o porquê do seu ser. E por isso, os mestres do nada. Nunca souberam o porquê desse nada, e por isso vivendo de aparências. Nunca souberam o porquê se transformavam dessa maneira, começando do nada e acabando em nada. O porquê que tudo isto formou-se em um tudo aparente, para viver de aparências. Esse tudo do nada que acaba em nada. Então, o que é que os mestres do nada sabiam? Nada. Porque nunca souberam o porquê que foram feitos desse nada, nem o porquê desse nada. E julgando serem aquilo que não são, julgando serem de uma maneira e de uma forma que nunca foram. E assim, vejam a batalha do nada pelo nada, a batalha do tudo aparente. Hoje é tudo e amanhã não é nada. Hoje é tudo porque está vivo, parece que é tudo. E daqui a um pouco acabou-se a vida, o tudo do nada virando água. Então, o que adianta tanta luta, tantas lutas para nada? O que adianta tantas guerras, tantas brigas, tantas discussões, para tudo acabar em nada? Guerreiros do nada, guerreiros vencidos pelo nada, ambição do nada. O que adianta? Nada. Ambição desse tudo aparente, o que adianta? Nada. E assim vejam como todos estavam dominados pelas ilusões, dominados pelo nada, por esse tudo aparente, e pensando e julgando serem aquilo que não são, se julgando um tudo como se tudo fossem, se ridicularizando desse jeito sem nada serem, por este tudo surgir do nada e acabar em nada. E assim, vivendo inconscientemente e pensando todos que estão certos. E hoje, vendo que o certo do nada nunca adiantou nada, o certo do nada hoje é certo assim e amanhã não é. Amanhã o certo já é de outra forma. Acabou-se aquele certo do nada. E assim, a procura do certo do nada e nunca encontrando. Como é que podiam encontrar o certo do nada? O que adianta o certo do nada? Nada. Porque o certo do nada acaba em nada, por não ser nada. O certo verdadeiro não é esse. Esse é o certo do nada. Por isso, geraram do nada começaram do nada, começaram da água, e acabando tudo em água. Então, onde está o certo verdadeiro? Somente na imunização racional. Então aí é que encontram o certo verdadeiro, porque na imunização racional sabem o porquê desse nada, o porquê foram formados de água e o porquê foram feitos da água e acabam em água. Hoje, conhecendo o certo aparente e o certo verdadeiro. O certo verdadeiro que é a imunização racional, em que encontram de onde vieram e para onde vão. Este é o certo verdadeiro. No certo do nada, nunca souberam de onde vieram nem para onde vão. No certo do nada, sabem que começaram do nada, mas não sabem o porquê do nada. Sabem apenas que acabam em nada, mas não o porquê que acabam em nada. Ficavam aí, nessa matemática, pensando em tudo isso. Tinha que ser assim mesmo, pensando que a vida fosse essa mesma, e vendo nas contradições e em tudo que a vida não podia ser essa mesma. Mas não sabiam o porquê que eram assim, não sabiam o porquê da vida ser assim. E por não saberem, falavam inconscientemente que a vida era essa mesma. Sem saberem o porquê da vida, ficavam nessas condições à procura do certo no nada, e nunca encontrando, à procura do bem no mal, e nunca encontrando. E os mestres do nada viviam encabulados, agonizando sempre, para descobrirem a origem desse nada. E nunca conseguiram desvendar a origem desse nada. Então, viviam nessa luta infernal dia e noite, sem saberem o porquê desse inferno assim ser, vendo que tudo que tem princípio tem fim, mas desconheciam a origem do princípio e o porquê do fim, e julgavam a vida ser essa mesma, nascer, crescer, sofrer e morrer, sem saber porquê. Sem saberem o porquê nasceram assim desse jeito, o porquê foram formados assim desse jeito, e sem saberem o porquê foram gerados assim desse jeito, vivendo nessas terríveis contradições, admitindo a mentira como se fosse verdade, e por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. Se fosse verdadeiro, não se acabaria, e ninguém sabendo o porquê disto, sabendo que eram assim. Mas, como descobrir o porquê eram assim, nunca puderam, e por isso, nunca souberam o porquê da existência desse mundo, nem o porquê da existência de todos os seres, vivendo aí, mantendo todos os mistérios, sem terem condições de solucioná-los, e se considerando uns verdadeiros parasitas, sem saberem o porquê dessa vida parasitária, e dizendo: estamos aqui consumindo e destruindo tudo o que encontramos. Só viemos aqui neste mundo para destruir e para explorar, porque somos umas verdadeiras parasitas, que só destruímos e consumimos tudo, este tudo aparente, que ninguém nunca soube de onde provém. Nós não sabemos o porquê somos assim. Vivemos uma vida de parasitas, vegetando de uma forma mais desoladora do que o próprio vegetal parasitário. E assim, a luta dos mestres da matéria, da lama, das aparências, sempre foi muito grande. Sempre foi muito grande devido serem convencidos e convencionalmente vivendo, cheios de atropelos, cheios de contradições, e sem nunca poderem descobrir o porquê assim são e porquê o mundo assim é. Então, parasitas, de onde vieram? Ninguém sabia responder. Parasitas, para onde vão? Ninguém sabia responder. Parasitas, por que são parasitas? Ninguém sabia responder. E então, vivendo horrivelmente dessa maneira, de quem sofre a vida inteira, sem saber o porquê dessa odisseia de sofrimento e mais sofrimento. Então, parasitas sim, porque nasceram do chão, como um outro vegetal qualquer. E por serem vegetal, é que dependem da água, como outro vegetal qualquer. Mais uma parasita com fórmula de animal. Mais um animal destruidor. Um animal que por si mesmo vai se destruindo e vai destruindo tudo o que deve destruir. E assim, vejam que vida confusa era a vida do animal racional. Sempre à procura do certo, onde nunca poderia encontrar o certo, como nunca encontrou. Sempre à procura do bem e nunca encontrando, como nunca poderia encontrar, na matéria, no mal, o bem desejado. O bem aparente, sim, mas o bem verdadeiro, não. Então, o certo do mal é o mal, e por isso tudo se acaba. E por isso, por ser mal, o mal por si mesmo vai se destruindo. E por isso tudo se acaba naturalmente, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, como é que podiam encontrar o bem no mal? Ficaram procurando o bem a vida inteira e nunca puderam encontrar, por tudo ser mal, e por ser mal, por si mesmo vai se destruindo. E por assim ser, é que tudo se acaba. Então, onde está o certo, o correto, a perfeição, o bem, o bom? Em lugar algum. Aparentemente, tudo parece verdade, mas por não ser realidade, é que tudo se acaba. Está aí a vida do nada, começa do nada e acaba em nada. E os convencidos pela inconsciência julgam e pensam que estão certos, e vendo que na matéria, no mal, nunca poderiam encontrar o certo, porque quem está mal, vai mal, e por isso acaba mal, vai se destruindo até se acabar. E assim, vejam quantas lutas perdidas na vida da matéria, na vida do mal, na vida do encanto. Quantas lutas perdidas. Agora, hoje sim, é que encontraram a verdadeira estrada real, a estrada racional, a estrada em que todos estão caminhando para o seu verdadeiro mundo de origem, para serem eternos com os que lá estão, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, longíssimo. E assim, não percam mais tempo, leiam e releiam. Essas chamadazinhas são para despertar mais os materialistas, para despertar mais os parasitas, que pensam que estão vivendo muito bem no mal e estão sofrendo as consequências, que é o sofrimento. Então, não estão vendo que são seres feitos de matéria, feitos da água que se transforma em matéria? E por isso começam da água e acabam em água. Começam do líquido e acabam no líquido. É água transformada em seres vegetais e em seres animais. E por isso, se não existir água, acaba tudo, morre tudo, seca tudo. Então, por tudo ser vegetal, é que tudo depende da água para viver. Não havendo água, não há vida. Não há seres. Portanto, a água transformada em seres vegetais e em seres animais, que os animais não passam de serem seres vegetais, porque nasceram todos do chão, mas com fórmula diferente, vegetais com fórmula diferente, com fórmula de animal. Por isso dependem da água, como outro vegetal qualquer. E assim, a humanidade. Estavam pensando que eram aquilo que não são, pelas ilusões criadas de quem pretendia criar o bem no mal, sem poder, o bem fantasiado, o bem aparente, o bem falso, o bem hipócrita, e por não existir o bem verdadeiro, é que são sofredores. E assim, hoje, todos de posse do conhecimento verdadeiro do porquê do mundo e de todos, e vendo hoje que o caminho certo está em suas mãos, a imunização racional, a estrada verdadeira do seu mundo de origem, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, todos afogados nessa lama. Que matéria é lama, sem saber por quê. Agonizando até morrer. Todos afogados. Afogados porque vivem agonizando. Vivem em agonia, agonizando até morrer. Portanto, afogados nessa lama que é a matéria, sem saber por quê. Vivendo com a agonia das experiências, experimentando tudo para ver se dá certo ou não, para ver se encontram o certo ou não, e sempre por encontrar o certo, e as agonias sempre permanecendo, porque na matéria não podiam e não podem encontrar o certo. E por isso, tudo é aparência e nada mais. E por isso, tudo é ilusão e nada mais. Como poderiam encontrar o certo numa imperfeição dessa, numa deformação dessa? De maneira alguma. O certo aparente, sim. Mas o certo verdadeiro, não. E assim, viviam afogados na matéria, afogados porque viviam agonizando, sempre todos em agonia, agonizando até morrer, sem saber por quê. Agonizando sem saber por quê. Afogados aí na matéria sem saber por quê. E assim, vejam que as ilusões embromaram todos de uma tal maneira que acostumaram a viver assim, erradamente, e se sentindo muitas vezes satisfeitos, momentaneamente, e daqui a um pouquinho, insatisfeitos. Satisfeitos de um lado e insatisfeitos de outro. Nunca a satisfação podia ser completa, por não estarem no seu verdadeiro mundo, e sim no suposto mundo, deformado, sem terem conhecimento do porquê. E assim, vivendo de suposições, por viver em um suposto mundo. Suposto mundo porque ninguém sabia se esse era o certo ou não, ou porque não era o certo. E assim, viviam ironicamente por desconhecerem o certo. Viviam porque agora não vão viver mais nessa deformação, porque está aí o conhecimento em suas mãos, da volta de todos para o seu mundo de origem. Então, vivendo por terem vida, mas não sabendo o porquê da vida. Sabiam que tinham vida, mas não sabiam o porquê dessa vida. E assim, iam vivendo, penando sempre, sofrendo sempre, por serem seres de matéria, desconhecidos do porquê que eram de matéria. E assim, matéria, sendo um ser irregular, tinham mesmo que ser como são. Sofredores, sem saberem por quê. Eram sofredores, vivendo assim as tontas, as cegas, sem saberem por quê. Por que eu sou um sofredor? Não tinham resposta. A resposta era sempre: ninguém sabia por quê. Eram sofredores, vivendo assim, imperfeitos, cheios de defeitos. Não tinham resposta. Ninguém sabia responder. E assim, vivendo agoniados, agonizando, se maldizendo, em expectativas, na esperança disto, na esperança daquilo. Enfim, as imaginações vagando, imaginando e criando em si um tumulto de ilusões, iludidos consigo mesmos e com tudo que viam pela frente, que parecia ser bom, parecia ser real, parecia ser perfeito, parecia ser lindo, e no fim, tudo se acabando, e as ilusões perdendo o seu conteúdo de formosura, porque tudo se acaba, porque tudo se destrói. Então, ficavam à mercê da negação de tudo na vida, e dizendo consigo mesmo: tudo é ilusão, tudo é aparência, e por isso, o que é hoje não é amanhã. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Vendo e sentindo que tudo se transforma, que tudo se degenera. E assim dizendo: onde nós vamos parar com uma natureza desta, que não tem nada de sólido, nem nada de real? Tudo é aparência, e por isso tudo se acaba. Então, o que nós estamos fazendo com uma vida nestas condições, em que não podemos nos basear em coisa alguma de real, porque de real não existe nada nesta vida. De onde surgiu esta vida assim? Por que nós aparecemos aqui, neste mundo, assim? Ninguém nunca pôde dar uma explicação da vida ser assim. Vivemos a vida toda à procura do certo, e o certo sempre por encontrar. Tudo se acaba, tudo é vago, é um tudo aparente que surgiu do nada, que nós não sabemos o porquê deste nada, que se formou neste tudo aparente, que vive iludido consigo mesmo e com a vida. Sofremos as consequências por nada de certo sabermos. Ninguém nunca provou o certo, porque o nosso certo é um certo aparente, como a nossa vida. Hoje, estamos novos, achamos que estamos certos. Amanhã estamos velhos e não nos conformamos com este certo. Enfim, a vida é cheia de mistérios. Quando é que vamos desvendar esses mistérios? Vamos vivendo assim, como vivemos na categoria de sofredores, sem sabermos por que somos sofredores. Na categoria de mortais, sem sabermos o porquê somos mortais. Quando será que esses mistérios vão ser desvendados para que nós saibamos o porquê somos assim? E assim, uma infinidade de seres interrogando a si mesmos para desvendar o porquê todos assim são. E nunca chegaram à conclusão satisfatória de espécie nenhuma. Então, vivendo sofrendo, se maldizendo, julgando a vida como um pedaço do nada desse mundo deformado e dizendo: é verdade, o simbolismo que criou esta vida assim é uma coisa inexplicável. E por isso, ninguém nunca pôde dar explicação do porquê somos assim.